ele, tá? Sequência livre. Lula 328, livre pouso na 10, vento é 130 graus, 149. É livre pouso 328. Boa tarde, gol no 754, estamos prontos no ponto de espera. Boa tarde, gol no 754, mantém o ponto de espera. Mantém, gol no 754. Então solo 23, libera a direita, 21, decimal 9, ao solo. 9, 3, 2, 1. Salvador, boa tarde, gol 697, passou externo, já baixado e travado, a pista vista. Boa tarde, gol no 697. Ajustando 08, está autorizado o pouso na 10. O vento é 150 graus, 13 nós. 150 com 13, com 1018, sem livre pouso na 10 com 690. Ok, após a passagem da aeronave na curta final, estou precisando alinhar e manter na 90, igual a 9754. 697, fala os 26, direita 219. Direita 219, 697. Bono 754, livre decolagem 10, vento 60 graus, 9-9. Autorizou decolagem, 1754. Bono 754, decolou 28, controle em 208. 208, boa. Livre assinamento, chama em táxi, Alfa Vitor Juliette. Autorizado o táxi, chama para ingresso, Alfa Vitor Juliette. boa tarde, Senermel 320, 3 meses e meio de externo. Copiado, Senermel 320, continue e reporte no externo. Reporte no externo, 320. Livre pouso no zero, vento no 50 graus, 139, 6320, confirme apenas o trem. Trem, está de baixo, 6320. Salvador, boa tarde, Papa Tango, Victor, Mike, Quebec. Victor, Mike, Quebec, boa, prossegue final no 7, chame 3 milhas fora. Passará 3 milhas fora, Quebec. Baixou e travou, né? 3 exato. Gente. Salvador, muito boa tarde, TAM 3216, pronto, no ponto espera visual com tráfego nacional. TAM 3216, após pouso e passagem da Avianca, alinha e mantém na 1-0. Após a passagem do Airbus da Avianca, ele mantém 1-0, TAM 3216. Vitor Mike Quebec avistado, livre pouso no 7, vento 130 graus, 129. Livre pouso no 7, Quebec. Bravo Kloiski, pátio 4, livre acionamento, chame táxi. Afirmativa, após o pouso e passagem da aeronave, está autorizado alinhar e manter o Alfa Victor Juliette. Está autorizado alinhar e manter o Alfa Victor Juliette. Oceaner 6320, Solos 36, livra direita, livra 1219. Direita 219, 6320. Corre, boa tarde, Oceaner 6320. Oceaner 6315, boa tarde, continua a aproximação, aguarda a autorização de pouso. Na sua escuta. 3216, vento 130 graus, 10 nós, livre decolagem, pistão 10. Livre decolagem, 3216. Oceanair 6315, vento 140 graus, 132, livre pouso na 0. Livre pouso na 10315. Vitor Mike Quebec, solo aos 37, backtrack autorizado, observa ingresso do Alvo Vitor Juliette, liberando então a passagem para o pátio 4 ao estacionar frequência livre. Então 3216, decolou 38, controle e frequência 1208. 308, bom dia. Boa tarde. Bravo que Luiz que aguarde o táxi. Prossegue após o ingresso do Vitor Mike Quebec no pátio, me chamando no ponto de espera. O Alvo Vitor Juliette está pronto? Está pronto, mas vou aguardar. Ok, então reporte quando pronto novamente. Alvo Vitor Juliette. Oi, falador, boa tarde. Vou 1806, está com a parte da 9. Bono 806, uma boa tarde. Teria conseguido decolar 5 autorizado? Matheus. Autorizado, ele aí mantém. Autorizado, ele aí mantém no 0806. Alvo Vitor Juliette, vento 160 graus, 10, nós livre de decolagem, 107. Oceanair 6315, solo 39, direito 219. 219. Bono 806, vento 140 graus, 119, livre decolagem, pista 10. Decolagem 10, voo 1806. Alvo Vitor Juliette, decolou aos 40, controle 1208. Controle 1208, Alvo Vitor Juliette. Alvo Vitor Juliette, decolou 40, controle 1208. Salvador, boa tarde, Vitor 3144. Vitor 3144, boa tarde, informa o vento 140 graus, 13, nós livre pouso, pista 10. Levei para o 3144. Bono 806, decolagem 41, controle 1208. Controle 1208, Bono 806, grava para trás. Boa tarde, Mike Eco Delta, pátio 4, livre será Samitax. Bravo Kilo Isque, ponto espera 17, está pronto? Confirmando? Autorizado, Bravo Kilo Whisky, autorizado alinhar e decolada 107, vento 130 graus, 92. No 44 livrou no 219. 219, obrigado. Oi, Salvador, bom dia, Papatango, Edson Filho. Eco, Foxtrot Índia, prossegue na final da 107, chame 3 milhas fora. Agora 3 milhas fora, Papatango. Copiado. Bravo Kilo Whisky, decolou os 45, controle 1208. Sou o Salvador, é o Papa Romeu, Oscar Bravo. Romeu, Oscar Bravo, prossiga. Passou o Pitão Açúcar, vai ingressar no seu circuito para Pouso, é por parte da Mata, Romeu, Oscar Bravo. Copiado, Romeu Oscar Bravo, atente a aeronave que decolou da 17, mesmo que já está interceptando o litoral. Mantenha espera no farol de Itapuã e aguarde o cruzamento da final da 10. Temos uma TR da trip passando externo, já visual com os mesmos. Afirmativo, tá. Espera em Itapuã, então, aguardando para o cruzamento da final da 10, Romeu Oscar Bravo. Aguardar Itapuã, Bravo. Trepo 5595, faça estar baixado travado. Copiado. Eco Fox Índia, faça 360. 360 pela esquerda. Confirme, senhora. 2 milhas e meia da final, baixado travado. Ok, estou ciente. Eco Fox Índia, foi pedido para você reportar 3 milhas, ok? 360 pela esquerda. Nós temos um ATR já próximo, pouso da 10. Beleza, tentou informar, mas não conseguiu. Fazendo 360 pela esquerda, Fox Índia. Trip 5595, livre pouso, 10, vento, 13, 0 graus, 10 nós. 60 graus, cedo. Salvador, muito boa tarde, até 3193, ponto de espera, tudo no zero, pronto. Até 3193, boa tarde, após todas as passagens da TR, alinha e mantém 10. Tá, 3193, ciente após a passagem da Terra, ali mantém tudo zero. Na final, a 3 milhas afastado, o Eco Fox India. Papatango, Eco Fox India, já avistado. Está autorizado o pouso na 17, informa o vento. 120 graus, 1, nós apenas confirmando o trem. Baixado e checado já. Bravo Kilois, que é a torre. Como é Oscar Bravo, é a torre? Escuta. Da presente está autorizado o cruzamento da final da 10, prosseguindo direto para a Bata. Romeu Oscar Bravo. Bravo. Mike Eco Delta, copiado, autorizado, tá? Chame no ponto, espera para ingresso. Trip 5595, solo aos 49, direita 1219. Direita 1219, boa. São 3193, vento no 30 graus, 8 nós, livre decolagem no zero. Livre decolagem está no zero, TAN 3193. Papatango Eco Foxtrot India, solo aos 49, prossegue para que pátio? Para pátio. Ok, o backtrack está autorizado, reporte pista livre. Mike Eco Delta Lima, mantém na cabeceira 17, irá observar a nave que acabou de pousar, livrando para prosseguir até a Bata, ok? Mike Eco Delta copiou? Oi, Marinha 7063. Marinha 7063, prossiga. É, saiu do Interlagos, saiu do Alto Aeródromo, para o Pátio Militar. Copiado, Marinha 7063, da presente prossegue direto para o Pátio Militar. Reporte na final para pouso. Reportarei na final para pouso, Pátio Militar, senhora. Romeu Oscar Bravo, já no solo? Já no solo, senhora. Solo aos 50, frequência livre, Romeu Oscar Bravo. Bravo. São 3193, decolou 51, controle 208.